cima, sobre a cama. Produto sex shop. Novela na TV explica a nossa história. Tô com o meu corpo então, não tem explicação. E vai tirando a roupa sem se arrepender. Amor selvagem, sim, é o que eu sempre quis. A gente se completa e não vou te perder. Amor selvagem, sim, é o que eu sempre quis. A gente se completa. Sobre a cama, produto sex shop. Novela na TV explica a nossa história. Tô com meu corpo então, não tem explicação. E vai tirando a roupa sem se arrepender. Se completa e não vou te perder. Amor selvagem, sim, é o que eu sempre quis. A gente se completa. A gente se completa.